obrigado por ter aceito o convite. Parabéns! Agradecendo o senhor por ter arranjado toda a circunstância para que o seu menino tenha viajado aí 300 quilômetros aqui, chegar na casa do Caboclo Flecheiro, seu Giramundo, para a gente poder colher esse diálogo do senhor. Eu que agradeço, meu. Muito obrigado. Então, vamos começar. A gente já sabe pelo ponto, né, que cantou o seu nome, mas o senhor pode dizer, então, o senhor é um Exu, e o senhor vem na... Qual que é o nome do senhor? Sete Catacumbas, né? Sete Catacumbas. Exato. Tá certo. E essa linha o senhor veio pela afinidade que o senhor tem com a linha dos Sete Catacumbas. O senhor podia ser um tranca-ruas, por exemplo, ou não? Nego, é assim que funciona o mundo espiritual, né? Cada um tem seu mérito, né? Hoje, eu tenho o mérito de ser um Sete Catacumbas chefe de falange. Aham. Sim. Isso é um mérito meu, tá? Isso é um mérito meu, então tudo é mérito no mundo espiritual, né? Tá. Conforme você vai evoluindo, você vai subindo, como se fosse uma empresa, você sobe de cargo. Ah, entendi. Então, antes, hoje o senhor é um chefe de falange, mas antes o senhor não tinha esse cargo, precisou fazer alguma coisa para chegar lá. Sim. E esse alguma coisa é o quê? É servir a luz? Na... Servir a luz, né? Porque se serve ao lado negro, você não sobe de cargo, você vai cair. Tá certo. Então, qual que o senhor acredita que é a responsabilidade dos médiuns quando a respeito à religião? Que, independente da religião, quando o médium se ocupa com a religião, qual que, no seu ponto de vista, é a responsabilidade de um médium? Fazer os afazeres que a casa pede. Uhum. Respeitar as entidades, né? Respeitando o próximo. O bando é caridade, o bando é respeitar o próximo. Tá. Tá. O médium, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter respeito com os irmãos, respeito com o Pai de Santo. Primeiramente, buscar a luz. Por que você não busca a luz? Você vai cair, nego. Tá. Tá. Então, a responsabilidade é essa. O bando é uma coisa muito... responsabilidade. De quem trabalha na Umbanda, né? De quem trabalha. Exato. Tá certo. O senhor tá sabendo desse nosso diálogo há quanto tempo? Já faz tempo já? Faz tempo, nego. Faz tempo. Meu menino começou a assistir. Ele se interessou. É. Aí eu perguntei pra ele, você quer? Eu quero. Então vamos fazer. Olha. Vamos fazer acontecer. Nossa. Então, aí tá uma prova pra quem às vezes tá ouvindo que a distância não importa. Como... Não, nego. Uhum. Não importa. Não importa, né? Tá. Você vai se você quer. Se você não quiser. É. Tem meio pra tudo hoje em dia. Tem o quê? Meio pra tudo. Tem meio pra tudo. Tá. Você vai se você quer. É. Se você não foi, porque você não quis. É. Tem também o lado que às vezes não dá certo, falta do pataco. É. Tem esse lado. É. Mas nada impede de se emprestar de alguém como meu menino fez. Esse é o sete catacumbas. Tô muito agradecido, viu, por todo o esforço envolvido aí pra que isso... Eu que agradeço, amigo. Que isso acontecesse. Então, qual que é a posição do senhor a respeito ainda do preconceito que se tem para com o Exu? Todo mundo acha que é com Exu é coisa de demônio, né? Sei por quê? Todo mundo acha. Quem não conhece Exu, acha que Exu é coisa de demônio, né? É. Eu não sei o que acontece. Todo mundo acha isso. É. Quem não frequenta a Umbanda, né? É. Povo de fora, que nem o sangue do meu menino, ele... Ela, no caso, né? É. Ela acha que é coisa de demônio. Ah. Acha que não presta. Não acha presta. Que é coisa do capeta. Capeta. É. São as coisas do capeta. O meu menino tava aqui. É. Sim. Então, o seu trabalho é um trabalho muito bom a respeito disso. Uhum. Você mostra para as pessoas a verdadeira identidade de Exu. De Exu. Porque lá no passado, o pessoal, eles mal afamaram a fama de Exu. É mesmo. É. Uhum. Eles que criaram essa imagem. Uhum. A Igreja Católica queimou a imagem de Exu. Ai. Porque eles não queriam que prevalecesse, que na época da escravidão tinha muito candomblé. Uhum. Certo? Uhum. Tinha muito candomblé naquela época. Sim. Então a Igreja Católica começou a inventar aquela coisa de demônio. É. A coisa de demônio começou a colocar na cabeça do povo aquela coisa de demônio. Uhum. Então, isso desde lá veio preconceito, né? Já veio, já. Já veio preconceito, né? Uhum. Eu vou também fazendo aqui o meio termo de cambonear o senhor. Se o senhor precisar de alguma coisa, reacender o charuto, qualquer coisa, o senhor me pede, tá? Tá, sim, tá. Tá tudo bem. Então tá. E, então, nessa organização que o senhor, depois que o senhor falou pra ele, tá, então você quer, até acontecer hoje, muita coisa aconteceu, né? Muito trabalho o senhor teve que fazer. Sim, pra fazer acontecer. Isso. No caminho, meu menino tem muito olho gordo. Ah. Muito ego trabalhando. Eu tenho que limpar, tenho que limpar o caminho. É. Eu tenho que fazer a limpeza para ele poder vir em segurança. Uhum. Para poder trabalhar com seus anticatabólicos, no caso. Entendi. Antes tem que fazer uma limpeza, tem que passar por esse processo. Por ele, né? Exato. E no mundo espiritual, o senhor teve que encontrar com específicos guardiões ou espíritos para o senhor poder estar aqui hoje? Sim. Uhum. Como que foi? Eu tive que falar com o dono da casa, uhum. Seu sete cruzilhado. Ah, lá, tá. É. Da casa onde ele frequenta. Isso. Uhum. Tive que falar com ele. Porque, querendo ou não, eu sendo chefe de falange, isso já coroado, é. Eu tenho que pedir permissão dele porque eu tô dentro da casa dele. Tá, claro. É uma questão de respeito, amigo. Sim. Então, essa é uma questão de respeito. O senhor tá na casa dele, ou seja, o senhor com seu aparelho, né? É o aparelho. Exato. Do senhor, você tem entendido. E esse relacionamento entre o dirigente espiritual da casa e o espírito de um médium que chega, como é que funciona? É um relacionamento igual nós encarnados, né? Exato. Aham. Como, repete a pergunta, como entendi, né? Vamos dizer assim, o senhor chegou lá na casa do seu sete encruzilhado. Sim. Né? Então, quando o menino chegou lá, o senhor já tinha escolhido aquela casa para ele. Sim, foi eu que escolhi a casa para ele, que é uma casa muito boa. Entendi. Eu achei a casa adequada para ele. Adequada. Isso, porque o seu sete brasileiro é muito rígido. Rígido? Rígido. Uh-huh. Eu também sou negro. Sim. Eu também sou. Uh-huh. Então, juntando os dois, forma uma bela dupla. Né? Um complemento o outro. Entendi, claro. E é sempre respondendo às necessidades do próprio médium, né? A casa que vocês encontram. Sim. Pode falar. Você não vai numa casa por acaso. Fala. Tem todo uma... No espiritual tem todo um processo, né? Uhum. Pra você estar, dependendo da sua companhia, se é de mão em show, uhum, aí que não tem muita luz, vai levar você numa casa ruim, né? Que vai macumba, vai pra acabar com a vida dos outros. Entendi. É. Uhum. Como eu sou um show que busco luz, é, né? Que acontece? Eu busco uma casa boa. Uma casa boa. Pro meu médico. Claro. Aí quando o senhor fala Exu, às vezes as pessoas pensam assim, mas Exu não é só, não só tem Exu coroado? Como é que se diz assim, o senhor fala ruim, mas o senhor fala assim, alguém que já se entregou pro lado do trabalho pra luz, mas ainda tá um pouco ligado às coisas do passado. É assim, quando você se interna em Exu, é uma segunda chance que o grande dá pra você. Ele não é amor? Sim. Então ele te dá uma segunda chance. Nessa segunda chance, você escolhe. Você vai fazer o bem, você vai fazer o mal. Você entende? Ah. É a mesma coisa. Eu dou uma segunda chance pra você de alguma coisa. Tá. Você vai escolher se você vai aceitar ou não. É isso. Você entendeu? É uma segunda chance que Exu tem pra ganhar a luz. É uma segunda chance. Porque aquele lá de cima, ele é muito bondoso, né? Ele não é assim. Fulano aprontou, ele vai pro inferno. Não existe. Não existe isso, aprontou, vai pro inferno. Não, você vai passar por um processo de transformação. Uns viram o chute, outro não. Ah. Dependendo daí, lado espiritual. Depende do lado espiritual. Depende do lado espiritual. Aí com eles. O senhor, que trabalho que o senhor desenvolve no mundo espiritual? Cura. Cura, é? Trabalho na cura, amigo. Na cura. Papai. Ah. Trabalho na parte de cura. Uhum. Não só na parte de cura também. Uhum. Né? A parte de abrir o caminho. As pessoas. Né? Uhum. Mas o meu trabalho mais é cura. Ajudar pessoas a se curar mentalmente, fisicamente. Seja o que for. Né? A gente tá aí pra fazer esse tipo de trabalho. Entendi. Quando o senhor fala cura, o senhor quer dizer então que espírito fica doente também? Ou cura dos encarnados? Não, espiritual, o lado espiritual da pessoa. Ah. Fica doente, ué. Você não concorda? Então a gente tem que cuidar. Aham. Né? Aham. Se a gente não cuida, o que acontece? A pessoa fica louca. Tem vários fatores que podem transformar. Uhum. Dependendo da cozinha. Ah. O senhor cuida da cura. Então, como que o senhor faz? Ou seja, a cura do espiritual. A pessoa está ali com bastante energia negativa e aquilo vai entrando no corpo físico. Exato. Ah, atraindo coisa ruim. Atraindo também. Atraindo. Porque entrou naquela sintonia. Entrou na sintonia. Você entende? Ah. Aí, o que acontece? Essas coisas ruins vai te levar para o mau caminho. Você entende? Sim. Né? Muitos pensam que fulano é sem vergonha. É. Mas muitas vezes não, muitas vezes influência de maus espíritos que acompanha aquela pessoa. E ela não busca ajuda. Você entende? Entendi. O senhor está dizendo assim, às vezes a cura tem que vir da pessoa mesmo buscar ajuda, mas não busca. Também. Então o senhor olha o mérito dela. Exato. Né? Pra curar, né? Não existe esse negócio de mérito. Pra curar. Vamos falar assim. Ser mais claro. É. Né? O cara pode ser o maior. O cara pode ser um bicho. Uhum. Se ele vai lá, a gente tem que ajudar ele. Uhum. Não tem essa. Uhum. Entendeu? Não tem essa de você quer ou não quer. É obrigado. Você te procura. Vai depender do que pedir também, né? É. Né? Tem que nem eu no trabalho. Pra juntar amor, essas coisas materiais, ajuda sim, mas muito difícil, né? Eu trabalho mais na parte do espiritual, ajudar a pessoa a procurar o melhor pra ela. Procurar o melhor pra ela? Exato. Então, e a gente tava falando sobre o merecimento, o senhor falou assim que nem tudo é questão de merecimento. Como é que é isso? Ou eu entendi errado? Nego, é assim que funciona. Se você vai no hospital, você levou um tiro, você é um bandido, você vai lá. É. O que acontece? Eles têm que te ajudar. Tem. Eles não têm que ajudar você lá? É meu cunho, não é esse? Se vê um cara que tá precisando de ajudar o cara, você é vergonha? A gente tem que ajudar. Você entende? Uhum. Depende da ajuda. Depende da ajuda? Não adianta o cara chegar e falar assim, ó, precisa, você mata fulano pra mim. Ah, é, tá. Estraga a mente fulano, eu não trabalho nessa parte não. Não trabalha? Não, não, não. Exu, por si não trabalha nisso. Depende do Exu. Eita. Depende do Exu? É que eu falei pra você, Exu é a segunda chance que o grande dá pra você. É. Ah. Aí vai depender se você vai progredir ou regressar. Tá. Você entende? Então é a mesma coisa de nós. Né? Por isso que existe muito terreiro de macumba que trabalha com sangue, esse tipo de coisa. É. Né? Uhum. Por causa dessa parte. Né? Exu é segunda chance, segundo grande. Tá. Então. Mas então o senhor está dizendo assim, mas assim, todos que se manifestam na Umbanda já são assim, espíritos voltados para a luz. Maioria sim. Maioria sim. Entendi. Vai depender dele. É. Depende dele. No espiritual é assim, eu vou explicar para você direito. Tá. Quando você desencarna, dependendo do que você fez, o grande vai te dar uma segunda chance. Vai. É. A segunda chance que a gente chama, eu chamo no caso, né? Uhum. Você vai escolher. Se você vai fazer o bem, você vai fazer o mal. É. Você vai continuar fazendo mal. É. Se você continuar fazendo mal, você não ganha luz. Não ganha luz. Você não ganha luz. Uhum. Você não desenvolve. Uhum. O Exu desenvolve e fica só naquela mesma merda. Fica na mesma merda. Na mesma merda que foi mandado fazer. Uhum. Então ele só fica naquilo. É. Não avança hoje, a causa dele. Hoje eu tenho medo de usar uma capa, de ter uma mania, fumar um charuto, beber um whisky. Mas há muitos Exu não foi concedido ainda. Isso é meia-noite. Meia-noite. Isso é meia-noite que vem na matéria. Nessa matéria. Isso. Tá. Ele é um espírito escurecido. Espírito escurecido? Exato. O que, que é isso? Só pensa em fazer mal aos outros. Nossa. Então a gente tá trabalhando, a gente tá mudando ele. Tá. Você entende? A gente tá mudando ele. Tá mudando ele. Isso, mostrando pra ele. Exato. Tá. Porque ele é espírito, ele é um Exu novo de terra. Tá. Faz muito tempo. Uhum. Né? E ele tá seguindo esse caminho de maldade. Mas tá seguindo. Tá mudando. Tá praticamente mudado. Tá praticamente mudado. Praticamente mudado, que a gente fica influenciando conselhos. Uhum. Não é só aqui que tem conselho, não, lá também tem. No mundo espiritual também tem conselho? Claro que tem. É a mesma coisa aqui, só que é espiritual. Só que é espiritual. Isso, mas age dentro da lei. Ah, entendi. Vocês agem dentro da lei. Exato. Ah. E a mesma coisa aqui, lá tem conselho. Sim. Uhum. Vamos citar um exemplo. Sete conselheiros trabalham comigo. É. Tem coisa que ele não sabe que eu sei. O dirigente da casa não, seu menino frequenta. Isso, uhum. O sétimo conselheiro. É. No caso, trancar a rua da sétimo conselheiro. Por que que o senhor riu? Porque sétimo conselheiro. Você fala nele, ele ouve, né? Ele tá aqui, nego. Tá aqui. Você acha que ele tá acompanhando? Como? Você acha que ele tá acompanhando? Tá acompanhando? Claro que tá. Ah. Tu não sei, comigo, como é que tá? Tá certo. Ei, seu sétimo. O que acontece? Uhum. Tem coisa que ele não sabe, eu sei. Tem coisa que eu não sei, ele sabe. Uhum. Porque o Exu não é perfeito, nego. É. Né? É. Então eu vou pedir conselho pra ele. Uhum. Em determinado assunto que eu não entendo. Ou tenho pouco conhecimento. É. Você entende? Sim. Né? Então é isso. Uhum. Eu vou pedir um conselho pra ele. Uhum. Então é complemento. Complemento? Aí ele se complementa. Uhum. Né? Inclusa e calunga. Ah, Inclusa e Calunga? Isso. O senhor é da? Calunga. E o seu sete da Inclusa? Da Inclusa. Sete, tranca ruas das sete encruzilhadas. Tranca rua das sete encruzilhadas. Isso, entendi. E aí um complementa o outro? Complementa o outro. De que forma, assim? Ele abre o campo de atuação dele pro senhor e os mistérios dele. Vamos supor. Vamos supor. Tem um trabalho no qual fui dirigido a ele. Vou citar um exemplo. E o fulano pede alguma coisa pra ele, é que ele tem pouco conhecimento. Você entende? Ah, não, o senhor pode falar um pouquinho só mais alto? Ah, sim. É. Vai trabalhar lá, nego? Não vai, ele falou que ele que não quer atrapalhar a gente. Ah, entendi, então. Porque como vai registrar, e hoje a gente só tá aqui recebendo os médiums da casa. Sim. Então não é uma consulta para assistência. Então ele disse que, o senhor Giramundo disse que ele, não incomodando a nossa gravação, ele fica com, pode ficar à vontade de falar alto. É, o senhor quer que eu tente acender ali? Pega um chato, menino. Pega outro, já? Já deu, tinha que dar. Então o seu set tá aí, cadê? Claro que tá. Você acha que tá acompanhando? Tá acompanhando. Uma que eu sou. O Exu já é doutrinado. Doutrinado. Mas meu menino não é. Seu menino não é? Eita. E a doutrina é importante, né? Claro. Pra poder ter a escolha acertada. É estudo. Estudo, é? É. Eita. Doutrina é estudo. Ah, entendi. Você quer ser professor, você não estuda, como é que você quer ser professor? É, estudando. Então. Tá. Então, claro, eu estudo pra ser professor. É isso aí. Então tudo é estudo, né? Aham. Então o senhor tava dizendo que um complementa o outro, tava Sim. explicando como que é. Então, precisa de uma coisa, resolver uma coisa. O seu set tem o mistério dele, uma ferramenta, e ele pode emprestar para o senhor. Isso é. É a mesma coisa. Mesma coisa. É de complemento. Um complemento. É como um complemento o outro. Uhum. Entendeu? Por isso que é um terreiro forte. Uhum. Lá tem dois guardião, tem vários guardião, na verdade. Mas o principal da casa, não me engabando. É eu, seu sete cruzilhado. O senhor é o seu sete. E eu, sete cruzilhado. Uhum. E o rei também tá no meio. O rei é? O rei. Rei. Entendi. Que é uma ajuda mútua pro propósito que a casa ali trabalha. Exato, tudo um conjunto. Uhum. Uma casa aqui é um conjunto. Uma casa é um conjunto. Isso, uhum. Que é um todo. Uhum. O teu chefe da casa, ele fala. Uhum. Nossa, você precisa fazer isso. Você chora, tem que fazer. O dirigente. Mas depende do que for. Claro, se for pro bem. Não, é. Se estiver dentro da lei, do grande. Daí tudo bem. Então o senhor está dizendo que tem o dirigente da casa. Eu. Que aí tem o dirigente da casa. Vamos dizer lá do terreiro do menino, que é o seu tranca-rua da sete encruzilhada. Ele dá a ordem e todos os outros eixos da casa vão distribuindo os afazeres e fazendo eles mesmos. Exato. Vamos supor. Ele fala. Vai ter trabalho hoje. Vamos fazer um exemplo. Né? Mas quer que você prepare o médium. Tem uma reunião. Eu tive uma reunião que acontece. Né? Então ele fala, vamos preparar o médium. Já a gente vai lá, limpa caminho. Faz o que tem que fazer pro médium, né? Chegar e poder incorporar bem. Essa é o tipo de coisa que a gente faz. Esse é o tipo de coisa. Mesma coisa do seu Giramundo aqui. É. Chega, chama todos os jogos, fala uma reunião. Ah. E fala, ó. Mas quando você tá com coisa, prepara. É uma reunião. Entendi. Então o dirigente já tem ali o conhecimento mais à frente que os outros, né? Pra Sim. poder direcionar, porque senão Sim. não dá, né? É verdade. Então o filho, quando vem pra casa, pra tarefa do sagrado, com a cabeça em outro lugar, atrapalha o trabalho de vocês? Atrapalha uma incorporação. Atrapalha tudo. Atrapalha a incorporação e. Atrapalha tudo. Tudo. Né? Deixa o Exu trabalhar, fazer uma boa consulta. O Exu não consegue fazer uma boa consulta, não consegue chegar firme. Né? Não consegue ter aquela firmeza que ele precisa ter pra fazer um atendimento. Então, por isso que a gente tem que preparar, por isso que serve o banho, esse tipo de coisa. Banho. O médio tá limpo. Pra ele poder receber com firmeza. Pra ele poder se desenvolver cada vez mais. Pra ele poder? Desenvolver cada vez mais. Desenvolver. Quanto mais limpo você tiver, mais rápido você desenvolve. Ah. Isso que é assim que funciona. Quanto mais limpo você tiver, mais rápido você se desenvolve? Sim, nego. Faz sentido. Às vezes a gente não pensa no óbvio, né? É verdade. É a mesma coisa, vai na escola. Ah. O professor tá dando lição. É. Você não presta atenção? É. Você não vai preparado, porque é a lição. É. Né? É. Você não leva o lápis, sua ferramenta. Né? Sim. O que acontece? Você não vai conseguir fazer a lição direito. Não vai. Você entendeu? Sim. Se você vai bem preparado, você consegue aprender mais, absorver mais que os outros. Olha. Você entende? É assim que funciona com nós também. É assim que funciona. É. Se o médium tá limpo, nós conseguimos vir e absorver o médium. E o Exu consegue absorver mais. Você entendeu? Ah, entendi. Nego, se eu estiver sendo claro, você pode perguntar de novo, tá? Claro, claro. Quando é esses espíritos perdidos, os zombeteiros... O zombeteiro já não é perdido, né? Porque o zombeteiro já tá sabendo ali que tá querendo fazer alguma coisa que quer zombar. Zombeteiro? Não é perdido. Não. É, de que maneira, diferentemente, vocês tratam um e outro? O zombeteiro e o perdido? Como é que trata um? O perdido como é que foi um Exu que não soube usar a segunda chance. Então ele se torna um Exu perdido. Uma alma perdida. Né? Quando só pensa fazer o mal, atrapalhar. Não quer que aquela pessoa aprenda também. Não quer que aquele Exu consiga trabalhar direito. Pra conseguir a sua luz. Se ele não conseguiu, ele viu as consequências. Você entende? Entendi. Ele viu as consequências. Entendi. Né? Então ele quer atrapalhar. Tem muitos. Quer atrapalhar? Muitos. Você vai numa festa, tem legiões. Festa também? Claro que tem. Nossa. Vai fazer festa lá o quê? Nossa. Gente. É. E gente lá o quê? É, mesmo. Quando, gente, cê, às vezes tem um bruxo, um macumbeiro, você nem sabe que o cara é. O cara tá lá no meio lá. Tá lá no meio. E pra ser bruxo macumbeiro, não importa a religião, né? Basta falar besteira, basta ser... Ah, amigo, é complicado. Não existe esse negócio. Umbanda. É uma coisa brasileira. É. Veio do lado do candomblé. É. Né? Que foi criado aqui no Brasil. É. O que acontece? Eu tô... O menino tá frequentando. Ele começa a aprender um pouco. Sobre Exu, sobre... Né? Pombagira, essas coiseiras todas. Né? Depois ele usa pra outro tipo de fins. Sua magia. Você entende? Nem que você quiser aprofundar mais o assunto, isso pode ser aprofundar, meu. Isso, quero saber. Então aí o senhor falou do perdido, e aí esse perdido acabou virando quase que o que aquele que age como zombeteiro, né? Mas eu acho que eu perguntei diferente. Eu queria saber desse espírito assim, que desencarnou, tá desorientado ainda. Ele ainda não foi guiado pra lugar. Ah, ainda. Sim. É. Como que ele é recebido no terreiro de Umbanda? Pra ser direcionado. Ele fica na tronqueira, ele não entra pra dentro. Não entra? Não, claro que não. Dependendo do terreiro, a firmeza do terreiro, ele não entra pra dentro, não. Não. Né? É. O que acontece? Ele fica lá fora. É. Né? É. Se ele quiser, tem o Exu, o dono da casa, na hora da saída, ele vai estar lá, os zombeteirados, o povo. Né? Tá lá? Tá lá. E ele oferece uma chance. Uma chance. De acolhimento. Ah. Porque Umbanda... É caridade, acolhimento, amor ao próximo. Você entende? Sim. Né? Então, não é só no lado da matéria, e sim no espiritual também. Né? Claro. É assim que funciona. Uhum. Tem os zombeteiros lá na fora. É, lá fora. O Zexu vai e convida, né? Pra ver se ele quer seguir o caminho da luz. Claro. Se ele tá lá, né, tem ele tá no momento certo já pra ser convidado. Depois, se ele vai querer ou não... Ele vai ser a escolha dele. É outra coisa, né? Claro, ele tem... Lá também ele tem um livre-arbítrio. Você entende? Mas lá ele tem que arcar com as consequências, né? Tem que arcar? É aqui não que você faz, você apronta, não acontece nada. Lá é diferente. É. Se você aprontou, você vai ter que pagar. Vai. E vai. Vai ter que pagar? Com certeza. Lá é lei. É lei? Lei. Eita. Lá não é na lei. Nossa. É minha coisa, aqui tem lei. Não tem outros. Tem. Se roubar... Não. Tô falando assim. Ah. Tem lei aqui? Tem. Então, o que acontece? Ah. Se tem lei, tem gente que não obedece. Tem. É minha coisa de lá. É. Tem a lei. Só que tem coisa que não obedece. Tem. A lei. Você entendeu? É a mesma coisa. Claro, claro. No mundo espiritual tem gente que não obedece às leis. Não. E essas leis, elas são as leis, quem faz? O Exu? Não, o Divino. O Divino. Exato. E vocês também só seguem essas leis. Vocês não fizeram, vocês também estão seguindo. Nem seguem as leis. Aham. Os 10 mandamentos. Ah, entendi. Os 10 mandamentos. Claro. Tudo que a gente apronta lá é... Olha, é 50 mil vezes pior que aqui. 50 mil vezes? Bem pior, você nem imagina. Eita. Lá, Nico, vou falar um negócio pra você. Vou usar as palavras do Exu Ventania, que eu tava com meu menino lá que a gente tava vendo aquele negócio lá. Pode falar. Eu vou responder pro senhor o que eu sei. É, claro. O que eu não sei, não vou responder não, tá? Claro. Eu vou falar, não sei, porque eu também não sou o cara. Não dá pra saber tudo, né? Eu não sou, né? É. Não sou detento toda a sabedoria, de toda a sabedoria, como diz o Tiriri, banana. Então, vamos lá, deixa eu tentar. Tá não, bom? Tá aceso. Tá aceso. Então, o senhor falou 10 leis que o Exu segue. Sim. Que 10 leis são essas? As mesmas que você tem que ir. A gente tem que seguir lá. Vale pra tu, matéria espiritual. Uhum. Primeira, né? Não falar o nome dele em vão. Entendi. Nós, o que, que a gente faz? Ah. Não fica falando, deixa, não fala o nome de Deus, porque não tá preparado. Não tem esse mérito de falar. Né? Não tem esse mérito. Então é isso que acontece. Lá, né, na lei, lá é lei. Lei em cima de lei. Que não obedece, ferra. Ah, então o senhor está dizendo dessas 10 leis que foram passadas aí, que a Igreja Católica Melhor hoje se representa. O senhor se refere aos 10 mandamentos da Igreja? Exato. Ah. O Divino. Não é da Igreja não. Você não foi falando da Igreja não, nego. A Igreja mudou muita coisa, nego. Ah, entendi. Ela mudou muita coisa, né? Muita coisa. É. É. Esse negócio de acabar o mundo. Você pagar dinheiro, você vai de aquecimento global, você vai pagar dinheiro, você falcatrua deles, não existe nada disso. Não existe. Não, capaz. Você acha que Deus vai destruir o mundo dele? Ele tira aquela pessoa que tá fazendo um outro, acabou. Pra ele é fácil. Você acha que ele vai destruir o mundo? Não. Não vai fazer isso. Entendi. Não existe esse negócio. Isso é tudo mentira. O ser humano. Então existem essas 10 leis que hoje para nós estão alteradas, mas que as verdadeiras vocês no mundo espiritual conhecem e aplicam tanto para vocês na vida de vocês quanto para um zombeteiro elas servem igual. Sim. Uhum. Claro. Pode exprimir, não falar o nome dele, vão, nome de Deus. Eu falo porque eu sou merecido, né? Claro. Não sou tão merecido, mas sou merecido. Posso. Falar, não falar. Claro. Não. São as mesmas 10 leis que existem aqui. Só que vamos dizer assim. Melhoradas, ó. Melhoradas. Melhoradas. Que nem tem esse negócio de não desejar a mulher do próximo. É, claro. Por isso que eu tava vendo, era uma. E naturalmente quem vai ouvir vai dizer, nossa, mas o que você está falando de 10 leis que desejar a mulher do próximo? Como é que eles seguem esta lei? Então você está falando de outras leis. Oi, vou ser mais claro. Uhum. O Divino fez 10 leis. Uhum. Válido para tudo. Tudo. Para tudo. Claro. Só que nessas 10 leis, vamos supor, não desejar a mulher do próximo. Para nós não é deixar a mulher do próximo, é outra coisa. Ah. Né? Tem um equivalente dessas 10 leis. Isso. Que serve para a evolução de cada um. Por exemplo, para o Exu coroado tem 10 leis. Para o Exu batizado ou Exu pagão tem outras 10 leis. Como tem 10 leis para o encarnado. São Exato. Diferentes. Nego. Equivalentes, mas diferentes. Nego, você não está entendendo. Não. Eu não sei se eu estou falando. Não, eu que não estou entendendo. Ah. Pode falar. Tem. O Divino criou 10 leis. 10. Essas 10 leis tem que ser seguido tanto aqui. Tanto lá, que são deles, dele aliás, tá. Né? Ele criou, então tem que seguir nos dois, no matéria e no espiritual, claro. Né? Tem lei que a tem lei, que a de vocês tem, que nós... Lá nós... É outra coisa. É outra coisa. Não, vamos supor, falar um exemplo. É. E ó... Eu não sei explicar, mas eu sei que o consumidor que vem, depois de um pouco, eu comecei a conversar um pouco mais. Sabe, Caveira? Ah, deixa o Caveira. Salve, sua meia-noite. Salve, sua meia-noite. Maria Padilhas Alves. Salve, Maria Padilha. Tem um carinho, mas eu tenho medo. Caveira. Seu patrão. Chegaram agora? Chegaram agora, né? Que às vezes estão trabalhando. Uhum. Então eles vêm, agora estão aqui. E vem pra então ajudar a proteção, pra ajudar. Sim. Com o corpo do meu menino. Meu menino, né? Totalmente preparado. Então eles vêm pra dar uma forcinha. Como se eu trancar o lance de couro ciliado, tá aí. Uhum. Claro, graças a Deus. Então, fala um pouco. Do que as pessoas, dos motivos pelos quais as pessoas já lhe procuraram para tipo de ajuda. Para tudo quanto tipo de coisa. Tudo. Que esse não é o primeiro médium que eu trabalho. Ah, que é o terceiro. A terceira? Terceiro médium. Aham. Ai, claro. Então dá alguns exemplos assim, de coisas que as pessoas procuram. Tem um familiar do meu menino. Que o irmão dele pegou a mulher dele. O irmão dele tinha dois irmãos. Um deles ficou com a mulher do outro. Eita. Esse outro ficou descabeçado, meteu a cara na droga e fez mil e uma coisa. Eu fiz o trato com ele. Ele queria conversar comigo, eu fui lá, conversei com ele. A gente fez um trato. Nego, eu ajudo você trazer ela, porque ele amava ela, ama, né? Tá junto. Tá junto. Eu ajudo você, não vou trazer, eu ajudo você a trazer ela. Uhum. E você para de beber e de fumar. Porque se você não parar, a gente tem que meter medo também, né, nego? Né? Porque se falar mansinho, o cara não obedece. Né? Não obedece. Então o que acontece? Uhum. Eu falei pra ele, eu te ajudo a trazer ela. E você para de beber e de fumar. Para. Já é um mérito pra mim. Já. É uma luz. Porque ele parou com esse vício. Então, deu certo ele tá com ela. Então é um mérito meu. É. Só que eu fiz todo o trabalho. Eu falei pra ele, você tem que ir lá atrás dela. Ela gosta de você. Né? Ela gosta de você. Ela fez sem pensar. Né? Muitos chamam de biscate, outros chamam. Né? E o Wilma, como é que tem pra esse nome? É. Então, eu falei pra ele, ela ama você, vai procurar ela que eu vou te ajudar. Se alguém me interferir, bate 3 vezes o pé e me chama por mim. Eita. Que eu vou lá, eu tiro tudo. Eu vou lá, faço um regaço lá. Eita. Não, regaço assim que eu falo, é com esse tipo de coisa. Tá. Eles precisam meter. Claro. Eu vou lá e limpo, pra ele ficar livre. Ficar livre. Né? Então foi isso, amigo. Foi dito e feito. Uhum. Né? Claro que teve uma influência lá. Teve. E ele teve eu tive o mérito de ele parar de beber e parar de fumar. Uhum. Ele usava droga, pedra, maconha, quentinha. Quentinha ele usava. Né? Então a gente fez esse combinado. Uhum. Então foi aí que... É um dos trabalhos é um que dos eu fiz. Trabalhos. Né? Se alguém chega e falar assim, eu tô com dificuldade de arrumar um emprego. Não, aí sim. O que o senhor faz? Eu não vou dar emprego pra ele. Claro. Né? Sim. Eu vou limpar o caminho pra ele conseguir as portas se abrirem. Limpar o caminho, né? Quer dizer o quê? Limpar o caminho? Limpar caminho, portas fechadas, às vezes tem muito espírito. Ah. Né? Meio caminho, muita gente atrapalhando, porque palavras têm poder. Pensamento também, viu, nego? Palavra e pensamento claro tem poder. Claro que tem. Você pensa mal do fulano, né? Tem poder. Tem poder. Claro que tem. Não. É claro, precisa ser limpo. Precisa ser limpo o caminho para as portas se abrirem. Ah. Então é isso que eu faço. Né? Não adianta mais o cara ficar deitado lá. Eu vou lá e limpar, o cara não vai procurar. É. O que vai adiantar? Não adianta. Aliás, chegar em 11h07, não consegui. Falei também, você ficou deitado lá? É. Você quer que eu levar serviço na porta da sua casa, vai? É. Não tem como. Não tem. Vai procurar, vagabundo. É. Esses pessoal tem, acordar. Tem que ser, tem que acordar. Meu menino, o que aconteceu? Fica mais, seu Sete. Ai, tô precisando de emprego. Eu ia procurar nele. Queria encontrar ele na porta da casa. É. Não ia procurar. Não ia. Então como é que eu limpava o caminho dele? É. Só que adiantava. É. Ele não ia procurar. Não, você entende? Não adianta nada limpar o caminho. Se não sai de casa. Não sai de casa, ficava lá deitado na cama. Eu ia trazer o cara na porta da casa dele. Eu sempre ligo pra ele. Dá demais. É. Ele tá reclamando agora que ele não tá vendendo. Também? Não trabalha? Como é que ele quer vender? Não tem como, né? É. Quer que eu faça o cara ir lá procurar ele pra ele vender? Ele tá no serviço muito bom, meu amigo. Tá. Tá. Só que ele não sabe, não tá sabendo aproveitar. Não como? Tá. Ele não sabe aproveitar a vida. Ele sabe aproveitar muitas coisas. Tem muito que aprender ainda. Tem muito que aprender. Eita, graças a Deus. E a pessoa assim, então, que vai buscar o senhor por motivo de saúde? Como o senhor trabalha na linha da cura? Sim. Fica mais fácil de ajudar. Mais fácil. Uhum. É. Porque lá na Calunga, reina o Baluaê. Na Calunga. Isso. Tá. É. Nosso lado, o cemitério, reina ele. Né? É. Então ele trabalha na cura. Na cura. É, exato. É. E o senhor é da linha de da Calunga, né? Já também tem esse poder da cura. Exato. Se alguém chega pro senhor falar... Não tem poder. Ah, não tem poder. Poder quem tem é só ele. Poder é só o grande. Só o grande. Se a gente... faz o que pode, vamos dizer assim, né? É. Poder, a gente tem um, vamos dizer assim, uma, vamos supor, você vem pedir, ó, eu tô com problema, né? Vou te encaminhar, né? Você tá com bicho, lá no terreiro vai muita gente tira coró lá, tira coró, sai coró, aguia, né? Então a gente faz isso, né? Porque a gente vê, a pessoa não vê, né? Então a gente vai lá e tira, e sai mesmo. Muita pessoa na corona. Corona seria tipo um miasma assim que gruda na pessoa? Macumba. Sanguçuga. É macumba, nego. Ah. Macumba. Sabe que. Você não... É que. Aqui a gente não vê como é que fica, né? Vou ser bem sincero, você. Ah. Tá certo. Você é inteligente, mas você não conhece absolutamente nada ainda do espiritual. Ah, lá. Nada, né? Praticamente nada. Tem muita coisa pra você aprender ainda, nego. Tem, né? Tá, como eu não sei praticamente quase nada. Não, a gente sabe menos ainda que tá aqui na matéria, né? Né? A gente tem um pouquinho mais de noção do que acontece. Ah. Um pouco mais de visão. Ah. Então é isso que funciona. Tá certo. Então, daí a pessoa fala assim, olha, eu tenho um vício. Vício, o senhor ajuda também? A pessoa tá com um vício. Claro. Tá com o vício do cigarro e quer parar. Claro. Como é que o senhor ajuda? Olha, amigo. Não adianta ajudar a pessoa a não escutar. Não adianta, né? Tem que haver um lado dos dois. Eu ajudo e ela ajuda. Tá. Você entende a matéria? Tem que ajudar. Ela fala que ela pode. Fazer um esforço. Ah, lá. Vamos dizer assim. Eu tô lá ajudando, mas se não adianta nada. Eu ajudar e ela não cooperar. Não cooperar. Você entende? Então não adianta nada. Ele vai chegar no meu seu sete. O que aconteceu? Eu falei... Você não fez nada que eu pedi, rapaz? Você não veio que eu pedi? Né? Então é isso que funciona, nego. Entendi. Né? Então o que o senhor está ensinando é que muitas vezes a cura, a pessoa não acredita, mas também não faz o pouco que ela consegue. Ela acha que, eu não consigo me curar, mas ela consegue fazer um certo tanto que outro tanto o senhor completa. É verdade. Ah. Um complementa o outro. É complemento. Tudo que é complemento. Mesmo. Tudo é complemento. Tudo é complemento. Ah, não adianta o eixo falar, eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo. Não adianta. Né? Eu não preciso de ninguém. É. Claro que ele precisa. Você é mentiroso. Claro que ele precisa. Claro que ele precisa. Senão ele é mentiroso. Claro. Olha. E o senhor diz assim porque às vezes ele acha que não precisa, mas ele não está vendo todo o suporte que ele está tendo do outro lado. Claro. Da é isso que se acha. Trabalha bem. Só que se acha. Então, e aí? É aí, nego. Que acontece o seguinte. Tem lei aplicada a isso também. Então ele dá uma descaída. Todo esse chuco que se acha, eles param de se achar. Porque tem que ter humildade lá também, nego. Tem que ter humildade. Tá achando que é só aqui? Tá achando que lá não tem humildade? Lá também não tem humildade, não. É claro, muito raro o caso do Exu falar, eu preciso de ninguém pra me ajudar, né? Não preciso de Exu nenhum pra me ajudar. Eu sou um cara, eu sou dono do terreiro. Não se vê isso, né? Claro. O que acontece? Ah, então, é uma lei aplicada a isso que faz ele descair. Porque tá tendo humildade, porque tudo é cumprimento. Um precisa do outro nesse mundo, e lá também. Precisa do outro, entende? Então, Exu, ou qualquer pessoa ou entidade cai por falta de humildade e por não atinar no comportamento, que tudo é complemento, uma coisa complementa a outra. Exato. Vamos supor. Vamos lá. Você vai no médico cardiologista. É. Né? É. E você vai perguntar na cabeça pra ele. Eita. O cara não vai saber. Não vai saber. Ele sabe um pouco, porque ele estudou. Ele sabe mais ou menos como é que funciona. É. Mas o que ele vai fazer? Ele vai pedir ajuda a outro cardiologista. Claro. Ele vai te encaminhar, vai pedir ajuda. É a mesma coisa de nós, né? Você entendeu? Sim, senhor Tiri, pode vir conversar com o senhor e dizer, olha, tá na calunga, o senhor tem uma especialidade, me ajuda nesse trabalho pra abrir. Sim, claro. Ah, tudo é complemento, nego. Tudo é complemento. Igual eu falo pra você. É a mesma coisa aqui da terra, você vai no médico e cuida a cabeça e quer ver coração, não tem como. Não, não tem. Então esse médico vai perguntar pro outro, você entendeu? Claro, é faz sentido. E não só perguntar, mas às vezes até direcionar a pessoa pra quê? Exato, exato. Né? É. Às vezes ele não pode, né? Muitas vezes a gente pede ajuda, é. Que é um pouquinho diferente lá. É. Mas às vezes, muitas vezes a gente pede ajuda, ó, tô precisando. Se dá pra você dar uma força, dá. Dá. Né? Se não dá, aí te encaminha pro outro. Ó, você tem que conversar com seu sete aconselhado. Você já viu o cara assim, né? Já, por exemplo, já vi, sim. Fulano vem pedir alguma coisa. É. Fala assim, ó, você tem isso, esse tem que conversar com tal Exu. Claro. Né? Sim. Porque ele é especialista naquela área. Exato. Ele entende mais. É. É assim que funciona. Sim. É igual, às vezes a pessoa tá ouvindo e vem me perguntar as coisas. Como se eu fosse ou um pai de santo ou eu fosse a própria entidade, só porque Exato. Eu faço esse trabalho. Exato. Então eu tenho que repassar, como eu sempre faço. Procure uma pessoa responsável no assunto, né? Mas com mais sabedoria e tempo de experiência. Exato. Para poder responder. Agora, mudando rapidamente de assunto, o que, que o senhor acha dos jovens que estão agora incorporando? O menino do senhor tem 19 anos. E... Ah, já faz aí quanto, uns 4 anos que o senhor trabalha com ele. É, nessa página, meu nego. E a gente vê hoje a mediunidade aflorando mais cedo. É o que me parece. Estaria ligado com a transição planetária, todas as mudanças de limpeza que precisa acontecer. As crianças já vêm preparadas para começar mais cedo? Sim, também. Tanto é. Preconceito tá se quebrando aos poucos, mas tem bastante preconceito contra a Umbanda aí. Mas tá se quebrando aos poucos. Tá se quebrando. Tá se quebrando. Então onde a criança, nem meu menino, ele achava que era coisa do diabo. Ele achava, diabo, eu também. Não, que Umbanda era coisa do capeta. Do capeta. Né? O que acontecia? A gente encaminha pra mostrar pra ele que não é verdade. Que é tudo frutos de imaginação. Encaminha para mostrar que não é que não é verdade, mas é fruto de imaginação. Exato. É, porque isso aí vem lá da escravidão, né? Que eu fui daquela época. Eu posso dizer que eu fui daquela época. Claro. Eu fui daquela época. O senhor foi? Fui. Eu fui da época, mas menos que estava acabando a escravidão. Entendi. É verdade que para ser Exu... Tem que fazer muita maldade durante a vida? Não é, né? Não, né? Não. Às vezes você fala uma coisa, você não tem culpa. Mas lá, você tem que pagar. Tá sentindo? Tem. Nossa. Que lá é lei, nego. Você vai ter que pagar. Você fez, você sabia ou não, você vai ter que pagar. Claro, claro. Aonde que acontece? Eles te encaminham. Essa é a melhor parte, encaminha. Pra melhor, encaminha. Te encaminha pra melhor falange. Ou melhor... grupo de Exu, os mais sábios, os mais doutrinados, para você aprender com eles. Claro, porque então, porque cada um que morre vai com seu motivo, né? Exato. E no caso do senhor, vamos dizer assim, a pessoa entrou uma rua contramão, ela não sabia que aquela rua era contramão, mas não tem como escapar. Crime. Hã? Se a polícia vê, É um crime. É um crime. Mas ela não sabia que era um contrabando. Não viu a placa, alguma coisa. Ela tem que pagar. E às vezes o pagamento vem com outro carro trombando de frente. Claro, é também. Fica pior. Fica pior. Tudo tem suas consequências. Uhum. É. É. Igual tem um Exu que meu menino veio lá, que eu não lembro direito o nome dele. Que falou que aqui se faz, aqui se paga. É mentira. É. Ele tem razão. É mentira. Uhum. Não é tudo que se faz, aqui se paga. Se você não paga aqui, do outro lado você se cuide, porque o povo vai pegar. Nossa. Então o senhor está dizendo que não é tudo que é aqui se faz, aqui se paga. Não, meu. Que pode acabar tendo que arcar com as consequências depois que desencarna. Claro, vai ser muito mais pior. Lá é muito mais pior. Ah, entendi. Porque quando as pessoas dizem assim, tudo que se faz é que se paga, eles estão pensando no quê? Na lei da reencarnação. Mas o senhor também está certo, de certa forma, que nem tudo que se faz é que se paga, porque paga também lá, do outro lado, né? Paga. Quando volta, já não tem mais todo aquele... É, aquela carga para pagar. É. Ah. Mas se apagar do mesmo jeito. Se apagar mais pouco, mas apagar. Vai apagar. Quando tem voltar. Como escapar, não tem como escapar. Claro, claro. Porque sempre sobra, né? Sempre sobra. Ele vai te julgar. Você vai conversar com o grande. Todo mundo vai conversar com o grande. Vai. Claro. Conversar com o grande através das leis dele. É. Ele vai falar pra você assim. É. Ó. É. Você isso. Pagou lá. Mas você fez não é errado, então você vai ter que pagar aqui também. É onde o nego se ferra. É. Duas vezes. Duas vezes? Duas vezes. Olha. Porque não tem coisa que escapa dos olhos dele. Nada escapa. Nada. Então tudo que está dentro da lei, de uma forma ou de outra, a pessoa acaba adquirindo a responsabilidade de reverter aquilo. Exato. Entendi. E vocês então, Exu, o que vocês fazem é encaminhar e dar força e perseverança para a pessoa superar uma dificuldade. Sim. Na hora que está encarnando. Exato. O senhor já sabe que a pessoa que vai encarnar o seu menino, por exemplo, que dificuldade que ele vai ter e onde? Mais ou menos. Oi, nego. Vou falar com você. A gente não sabe tudo assim, é. Perfeito. É. Meio por simão. Ah, tá. Hã? Claro. Quem sabe de tudo é aquele, nego. Ele sabe. Ele sabe. Né? Ele manda pra gente o que a gente deve saber. Manda. A gente não sabe tudo. Quem fala que sabe, que Exu sabe tudo, né? Tá enganado. Tá enganado. Do futuro. Exu não sabe tudo do futuro não, né? Não sabe. Quem sabe aquele. Aquele manda pra você, né? Através dos mensageiros dele, o que você deve saber. Mas não tudo. Não tudo. Não tudo. Olha. Por isso que Exu não é detento de toda a sabedoria. Não, é verdade, claro. Faz sentido. Exu não é o detentor de toda a sabedoria. Aquele que fala que Exu, antes do médico encarnar, sabe tudo da vida do nego. É. É mentira. É mentira. Se me desmentir, manda vir falar comigo. Eita. Porque eu provo na cara da pessoa. Claro que eu aprovo. Entendi. Eu desminto na cara da pessoa. Claro, claro. Dizer que o Exu sabe tudo. Não, mentira esse negócio, né? Para. Eu não sei de onde você ouviu isso aí. Claro, faz sentido. Então, antes de encarnar, vocês sabem as linhas gerais, assim, do que vai acontecer na vida do médium. Isso. E aí o senhor se ocupa de dar pra ele uma força interior pra ele superar aquilo, mas vocês não fazem por ele. Sim. A gente faz por ele também, sim. Também faz? Claro que faz. É matéria, ele precisa de encaminhamento. Ah, vocês ajudam ele, mas não faz no lugar dele. Não, claro que não. Não vai fazer no lugar dele, não tem como. Entendi. Como é? Ele tá trabalhando, vai incorporar, vou começar a trabalhar pra ele, entendi. É. Entendi. Nossa. Então, o que, que a pessoa pode fazer assim pra facilitar a ajuda do Exu na vida dela? Procurar saber mais sobre Exu. Saber que Exu é sabedoria. Uhum. Exu tem uma visão além do alcance do ser humano. Certo, né? É. E que o Exu, né? É. O Exu tem uma visão além do alcance. E que Exu não é coisa do capeta, que esse é mais importante de todos. Então ele tem que primeiro buscar conhecer a realidade do Exu. É a realidade do Exu. Que é um ser da luz, na escuridão, resolvendo o que faz as trevas. Exato, exato. É assim. Exato. Olha. Esclareceu o médium. Olha lá. Porque, por exemplo, que nem meu menino, ele tava trabalhando com chuva, ele tava com medo. Com medo. Isso é coisa do capeta. É. O que a gente fez? Aí a gente buscou uma melhor forma de mostrar pra ele que não é verdade, que chuva é coisa do capeta. Aí onde ele se afirmou mais, limpou mais a cabeça, não total, que nem é meio sem vergonha. É? É. Ele... Limpou total como assim? Vamos dizer assim. Tem hora que alguém fala alguma coisa pra ele. E ativa um gatilho de medo. Exato. E ele fica naquela coisa na cabeça. Martelando. Ai, será que é verdade? Ai. É. Ai. Ai, meu Deus. Será que é verdade? Claro. Isso, né? Não, nego. Por isso que eu falo pra você. Porque a gente tá buscando. Ele melhorou 100%, nego. Melhorou. Melhorou 100% do que ele era antes. Nossa. 100%. Agradeço a Deus, Pai. E também a melhora na vida da gente abre portas para outras realizações. Exato. Se ele não tivesse melhorado, nós não estaríamos conversando. Pois. Como é que eu vou mandar ele? Se não estava bom. Porque hoje ele tem uma certa firmeza quando ele quer. Porque quando ele não quer também eu chego e não é nem presto atendimento. Porque eu não estou preparado. Ah, então vamos lá. Ele é um médium já formado, já dá consulta. Mas tem dia que ele está meio irresponsável com as emoções, seus pensamentos. Exato. O senhor não chega. E porque os outros. Eu vou falar bobrinha. Por quê? Entendeu? Porque eu vou falar bobrinha. Eu começo a confundir as coisas, porque tem todo, atrapalha o atendimento. Você entende? O senhor nem chega. Eu chego, mas não presto atendimento, eu sento lá e falo, bebo meu uísque e fico lá na minha. O senhor chega, mas não presta atendimento. Não. É que tem, eu quero começar a sair de catacumbas. É, hoje não. Hoje eu nego, desculpa, mas deixa pra próximo. É chato fazer isso. O senhor fica incomodado, né? Claro que fica, você acha que não? Outra, minha voz também tá um pouco mais assim por causa da garganta do meu menino, tá? Porque a garganta do meu menino tá ruim. Tá ruim. Então a minha voz tá saindo um pouco mais, né? Diferente do normal. Diferente do que eu falo. Tá. Eu tô procurando. Ah, porque do jeito que a gente fala, é perigoso machucar a matéria. Então como já tá um pouco doendo, então eu falo feito mais calmo. É mais ou menos o jeito que eu falo. É o jeito que eu falo, só que um pouco mais. Né? Menos grosso hoje. É. Tá. Exato. Claro. Né? Então é isso. Então isso daí é mais uma prova de que vocês... são cuidadosos com os médios nos claro. Quais vocês incorporam. Claro, essa é uma lei também. É uma lei. Ah, tá aí uma das leis. Uma das leis. A partir. Amar ao próximo como a si mesmo. Ó. Fala. O Leo Grande fala pra você. É. A partir do momento que você entrar a trabalhar com o seu médio, eu quero que você seja responsável. Busque o melhor pra ele. Não faça a cabeça dele do lado errado. Não. Porque se você fizer a cabeça do lado errado dele, depois a gente conversa. É assim que funciona. As coisas vão o quê? Depois a gente conversa e fala. Ah, é. Não, entendi. Então, o senhor está dizendo assim, antes de chegar na matéria e incorporar, o superior responsável pela Exato. Sua incorporação, no menino já falou, ó, você chega lá, você deixa o jeito que você achou. Melhor, né? Deixa o melhor. Né? É. Vocês deixam o melhor que acham? Claro, porque você descarrega também. Claro. Né? Eu faço o meu melhor. É. Né? Faço o meu melhor. O melhor que eu faço por ele. Agora o senhor fala da garganta ruim. Às vezes alguém ouvindo vai dizer, então por que não cancelou? Porque não é tão ruim que precisa cancelar? Não. E muita coisa... Minha voz é essa. Não, a voz é. Ó, a minha voz é essa. Tá. Só que eu às vezes eu falo um pouco mais alto, né? Eu dou minha risada, que é minha risada, né? Claro. Então, você pode ver que eu dou uma risada mais calma hoje. Claro, claro. Né? Por causa da garganta. Tem Mas que é cuidar. Assim que eu falo. Tem que cuidar. Exato. Né? Uhum. Então, aí agora, o senhor estava falando do cuidado do garoto e... Eu quero até abrir um parênteses aqui e perguntar para o senhor, em termos de a imagem dele, por ele ser jovem, a família não aceitar, por não entender o sagrado da Umbanda, O senhor acha que a imagem eu posso mostrar e o senhor ajuda de alguma forma ele não sofrer consequências? Porque eu nunca nem quero que ele sofra consequências pessoais na família que não apoia essa decisão dele de seguir a Umbanda. Já há tanto tempo que ele vem lutando com isso. Não quero. Às vezes alguém vê a imagem dele da família e fica indisposto com ele. Não, mas quebra a cabeça. O senhor ajuda de um lado aí para que não aconteça coisa ruim com ele? Eles acreditam. Eles acreditavam. Acreditavam. Que era coisa boa. Acreditavam. Só que devido a um sangue, meu menino, um parente. Sangue, um parente, claro. Né? Estragou tudo isso. Um parente estragou toda a visão. Não precisa contar quem, mas estragou. Ou seja, influenciou negativamente, fez os outros pensar uma inverdade. Uma inverdade. Exato. A respeito da religião, do sagrado. Exato. Porque na religião, a Umbanda, o Exu vem fazer o quê? Servir a comunidade. Sim. Servir a comunidade como? Praticando bem. Praticando bem. E o que, que foi plantado no consciente, no inconsciente dessas pessoas, que elas ficaram com medo e às vezes incentiva ele a não ir? Foi por... Eu chego, falo. Ah. Vai procurar essas coisas. Isso é atraso de vida. Ai. É coisa do capeta. Atraso de vida, coisa do capeta. Entendeu? É sempre essa coisa, essa coisa. Entendeu? Umbanda. Tem gente que fala, para de ser isso aí, que isso aí é mentira. Que é mentira. Mentira. Que nem mesmo. Vou falar uma coisa pra você. O povo do lado da família da menina duvida. Aí tem uma hora que eles vão precisar de mim. Eles vão precisar do trabalho do menino. Vai. Já tá previsto. Já tá previsto. Mas não é por maldade com eles, né? E nem é nenhuma maldade que Exu vai fazer. Não, nem. É bondade que Exu está aguardando pra mostrar que vocês não revidam quando pensam mal de vocês. Vocês continuam ajudando. Claro. Olha lá. É. O pessoal pensar mal de nós, o que que nem fala? Vai se fuder. Foda-se, sua opinião. A opinião não tem problema. Todo mundo pode ter sua opinião, né? Eu tô fazendo o que é meu. É. E o meu menino tá fazendo o que é dele. O que é dele. Dentro do sagrado, dentro da lei sagrado, do grande. Olha lá, né? Não é brincadeira. Não. Aí o que acontece? Se o outro começa a falar, o que que a gente fala? É. Não dá ouvido. Não dá ouvido. E quando vem e precisa de Exu, vocês ajudam do mesmo jeito? Ajuda do mesmo jeito. Porque não vai virar a costa só porque alguém antes tinha um preconceito. Até porque não pode. Será que vai ser o Giramundo? Não pode virar. Então, se algum dia alguém precisar, alguém que antes tratou mal o senhor vai ajudar da melhor forma que puder, igualmente. Claro. Sim. Entendi. A gente aqui, olhando a matéria do menino, vê o braço do senhor para trás ali. Por que, senhor filho? O braço para trás. O braço para trás? É. Seria uma forma... Vamos dizer assim, é uma forma de... Já coloquei guia, quando já coloco o braço esquerdo para trás, guia de luz. Todos nós somos de luz, da direita, vamos falar direita. Da direita. E coloco, né? É uma forma de estar representando. Ah, tem o braço para trás, é Exu que chegou. Tá com a mão, tô fumando com essa mão esquerda. É Exu. É uma forma de representar. É uma forma de se apresentar. De se apresentar. Exu que chegou, assim. Igual à direita, venerando o trabalho da Umbanda, mas também venerando aí a proposta. Sim. Do sagrado. Não, porque isso significa uma coisa, é um costume. Ah, é um costume do senhor. É um costume, né? Então não quer dizer que se eu for numa casa de Umbanda, eu ver um médium que não tá com a mão para trás, é porque ele não tá incorporado. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nada a ver. Ninguém precisa pensar isso. Sim, eu chego assim. É. As próximas vezes que eu chegar assim, quando eu chego, boto essa mão pra trás, chego assim. É. E sala, você sabe de catacumba chegou. Ah. É uma forma de... E condicionando o pessoal do lugar. É uma forma do senhor ir condicionando as pessoas do lugar no seu trabalho. Exato. Entendi. É uma forma de falar, eu cheguei. Como é mais ou menos assim. Entendi. Eu cheguei, aqui estou, respeitemos o momento porque estamos em trabalho. Igual aquele aqui na Terra, não sei se o senhor sabe, mas dentro de uma rádio tem um aparelhinho que fica vermelhinho enquanto está no ar. A rádio tá, e diz assim, no ar. Então tem sempre alguma coisa dizendo que ali tem uma função acontecendo. Isso também poderia ser uma coisa parecida, né? Mais ou menos. Um para trás. E o ponto riscado também é assim, mais ou menos, né? Mais ou menos. O ponto riscado serve muito para fazer descarrego, firmar ponto, aí vai depender do eixo. É uma forma de comunicação, mas também é uma ferramenta de trabalho. Uhum. Pólvora. Que nem tem eixo que o seu Zé Cruzeirado faz o ponto riscado com pólvora. Uhum. Mete fogo lá. Claro. É uma forma dele fazer um puxado. Puxar. Aquelas coisas que não prestam. Uhum. Tudo que não presta, que está com os médios, mau pensamento, puxar. Puxar. Levar com a fumaça. Levar com a fumaça. Levar com a fumaça da porta. Ah, então é isso que funciona. Vai depender do terreiro e do eixo. Nossa. Vai servir como uma ferramenta e também como pode se apresentar. Fez um ponto escado, seu sete. Catacumba chegou. Um exemplo. É um exemplo. Eu não faço ponto escado. Eu vi mesmo. Não, eu não faço. Você não faz? Foi muito difícil. Muito difícil. É muito difícil fazer? Não, eu não faço. É muito difícil eu fazer. Ah, muito difícil. É raro. É raro. Uhum. É uma coisa só em ocasiões especiais. Ah. Essa é uma ocasião especial. Mas só com um trabalho muito forte. Tem que ser feito. Aí eu faço puxar a bola. Ah, claro. Eu não fico fazendo torre. Preciso. O senhor faz no mundo astral já? Já vai no astral, já deixa pronto, né? Pra firmar, dar firmeza. Pra dar firmeza. Exato. Seu Sete, a gente tá começando a se aproximar do fim, dos minutos finais, 5, 10 minutos mais a gente tem. Eu queria que o senhor começasse a mandar mensagem, primeiro assim, para as pessoas que são médiums e querem aí se firmar mesmo na mediunidade e servir na melhor forma possível ao sagrado. Que mensagem o senhor passa para essas pessoas? Tem muitas pessoas que vão querer te desencaminhar do caminho da Umbanda. Mas não faça isso. Porque é uma coisa muito bonita. Porque só quem entende a verdadeira Umbanda sabe que é uma coisa de bem. Uma coisa de bem. Não, não se deixe levar por cabeças e palavras. Acredite em si mesmo e acredite no que você acha. Se você acha que tá bom, prossiga. Se você acha que tá bom, busque conhecimento pra você se aprofundar claro. Cada vez mais e saber a verdadeira realidade da Umbanda. Oh. Então não se deixe levar por palavras. Uhum. Porque palavras querem estragar a sua vida e querem te fazer o mal. Palavras? É, faz sentido. Não se deixe levar por palavras. Não se deixe levar por palavras. Procurar saber. Procurar saber. Ou declarar a sua ignorância a respeito do assunto. Exato. Vamos supor. Eu gosto de dar exemplos, nego. Quer ouvir? Você vai no advogado. Você tá procurando um advogado. Advogado. Aí você chega pro fulano, fala, fulano, tô precisando de advogado, você sabe quem é todo advogado bom. Ah, eu sei, fulano, ciclano é bom. Aí você vai, o advogado é ruim. Né? Você deixou levar por palavras. Eita. Então busque. Conhecer, vai em vários advogados, pergunta. Ou o advogado era. Ouviu falar que é ruim, que é ruim, que é ruim, não foi atrás de ver, o advogado no final era bom e ele perdeu a oportunidade. É. Olha lá. Porque às vezes o processo da pessoa, às vezes ela não vence. Mas não significa que o advogado é bom. Vai depender do que ela aprontou, dependendo da ocasião. Ah. Porque às vezes o juiz não pode, né? É. Ele, por exemplo, o cara matou. O cara tem que ser punido, não tem? Tem. Tem que ficar preso, né? O que acontece? Vai procurar um advogado, o advogado não consegue vencer, não consegue tirar ele, ah, advogado é ruim. Não é por causa disso, né? Mas o advogado é bom, mas só que, né? Porque ele vai fazer uma coisa, o impossível. O impossível. Nossa, é verdade mesmo. Então agora eu passo uma mensagem aí pra quem já está disposto a dizer assim, eu me arrependo de ter pensado o que não é sobre a Umbanda ou sobre qualquer religião, estou disposto, passo uma mensagem para essas pessoas, a declarar a minha ignorância sobre o assunto ou ir estudar. Agora as pessoas, a pessoa fez paz consigo mesmo. O que o senhor fala para ela? Parabéns, ensine os outros a ser assim. O que o senhor passa para essa pessoa? Olha, todos têm o livre arbítrio e foi designado pelo grande, né? Se você conhece, se você tinha preconceito contra a Umbanda e agora não tem, parabéns, porque é um mérito seu. Você vai ser recompensado aqui ou na outra vida. Claro. Vou falar um negócio pra vocês. A outra vida é melhor que essa. Aqui você morre, lá não. Lá não lá morre. Você perde, lá é eterno. Eterno. Então mais vale você pensar lá e fazer o que é certo do que você pensar aqui e fazer o que é errado. Fazer o que é errado. Então é isso que eu falo. Pensar no futuro. Pensar na hora que você desencarnar o que vai ser, as coisas que você fez. Se você se arrepende, parabéns a você, parabéns a quem se arrependeu. Mas vai ter que pagar. Não fica, nada fica sem resposta. Não. Esse é o 7 catacos. Eu sou sincero mesmo. Não, claro. Vai ter que pagar. Não tem como escapar. Se fez errado. Ai, tá morrendo, se arrepende. Não basta. Azar dele, gastou palavras. No outro lado ele vai ter que pagar, vai ter que conversar. Tá achando que é assim? Você faz e tá tudo bem? Se arrepende, tudo bem? É assim não, nego. Não. Para. Não é assim. Tem que ser feita a justiça. Tem que ser, né? Claro. Esse é o 7 catacos. Mas fico muito feliz, viu, da oportunidade desse diálogo. Espero ter mais oportunidades de falar com o senhor. Então, senhor 7 catacumbas, passe uma mensagem final para quem acompanhou a gente até agora e gostaria aí de ficar com uma mensagem do seu 7, levar para casa, fazer a reforma íntima do pensamento, do emocional, para que a vida seja próspera. É como eu disse, não se deixe levar por palavras. Porque muitas palavras querem te destruir, querem te afetar, né? Não se deixe levar por palavras. Ignore. Ignore essas palavras. Siga seu instinto e siga o que você acha melhor pra você. E siga, se você é de Umbanda, siga sua amada Umbanda. Essas são palavras de seus 7 catacumbas. Se você é de Umbanda, siga sua amada Umbanda. E deixe o que os outros pensam de lado, porque uma hora ou outra eles vão precisar de você, né? Não se deixe levar por palavras, e sim por sentimentos. O senhor fala, deixe o que os outros pensam de você de lado, porque uma hora vão precisar de você, dizendo, se você mantém o seu equilíbrio, na hora que eles precisarem, você vai estar lá para poder ajudar. Você vai estar equilibrado para poder ajudar essa pessoa. Claro, não é porque os você outros vai estar preparado. Entendi. Mesma coisa, a pessoa começa a falar, se não desenvolve, aí a pessoa, ai, tô precisando. É. Aí você não entende bolas nenhuma. O que você vai fazer? Você vai fazer cagada. Aí a pessoa vai desacreditar mais ainda. Você entendeu? Claro, claro. Aí o médium vai fazer cagada, vai falar coisa que não deve. Porque ele não tá preparado. É. Porque ele não seguiu o seu instinto. É. Se deixou levar por palavras. Por palavras. Por palavras. Que Umbanda é coisa do capeta, que Exu é coisa do capeta. Não pense nisso, porque Exu é a segunda chance do divino e Umbanda é sagrada. Palavras, seus 7 catacumbas. Graças a Deus. Então tá certo. Muito obrigado, seu 7. A gente então agora vai agradecer a sua vinda, a sua chegada. Vamos aí ver se consegue registrar a sua partida e depois falar um pouco com o menino. Sim. Foi utilidade pra você, nego. Oh, meu Deus do céu. Você é sincero, nego? Sim, claro que foi. Claro. E utilidade, né? Claro que foi. Sim. Tá certo? Sim. Então tá bom, seu 7. Vou cruzar minha guia. Tá. Já tá cruzado, mas vou cruzar de novo. Tá certo, claro, claro. Cruza sim. E é cruzar a guia tem qual efeito? Proteger. firmeza, tem vários sentidos. Tá. Hoje na mão. Vou esperar ele bater o papo lá. Tá. Bom, então enquanto isso. Enquanto isso, o eixo já vai partir. Mas vai embora por que isso? Já nem. Eu nem tô começando. Esse sujo da mão. Muito obrigado, seu Sete. Eu que agradeço. Salve, Sete. Salve. Vai. Salve, Sete. Salve. Salve. Seu Exu virar bom. Salve. Alarme. Alarme. Agradecê-lo por estar aí, ainda tão jovem, se colocando, predisposto a deixar as entidades falarem e ensinar a gente. Eu que agradeço a vocês a estar demonstrando aí a nossa amada Umbanda e nosso trabalho. Que assim seja. Muito obrigado, viu? Graças a Deus. Tchau. Na Xande fala que ele é um escurecido, espírito perdido que de noite apareceu. Que ele divaga no meio da calunga, que vai de tumba em tumba e verdade não é. Não é alma bendita e espírito da tumba, e ele é céu sete catacumba. Espírito perdido que de noite apareceu, que ele Seu sete catacumbas. Nossa. É assim que é. Toma essa aço pra quebrar esse tabu. Seu trabalho é bem visto e mal visto. Claro. Pensando, tem pessoas que pensam que é um ensaio. É. Mas não é. Eu tô pra falar que não é. Tá. Claro. Sim. Isso é bom, isso é bom. Isso mostra na... na vida real, sim, né? Como é que funciona? Uhum. É. É pra esse lado. E de ontem até hoje, o que o senhor fez? Trabalhei. A gente faz mais que trabalhar. O senhor só? É. Trabalha só. Tema? É. Fale uma coisa pra mim. O senhor tem um caveira que parece que é um subordinado do senhor. O senhor pegou ele na rua? Não, é assim, a sua falange? É assim. Quando o médium incorpora, vamos dizer, como é que eu vou explicar da maneira mais fácil? Quando o médium tá pra incorporar, as entidades têm que estar por perto. Tá. Eu sou o chefe da esquerda, não comando nos outros, tá certo? Mas eu tenho um pequeno controle essa parte e falar pra eles quem que tá pronto, quem não tá pronto. A caveira tava pronto, seu meia-noite também tá. Sim, mas lá no trabalho que o senhor faz, independente do médium, o caveira ele tá subordinado ao senhor, ou só com o médium que o senhor é responsável da esquerda? Subordinado assim, como é que se fala? Não entendo essa palavra, quem que é subordinado? Não entendo. Lá o senhor não é o chefe do seu caveira? Entre aspas. Uhum. No lado do menino, sim. Tá. Uhum. Mas lá no cemitério, não. Não, nada a ver. Claro. Ah, entendi. Ele é chefe na onde ele trabalha, o senhor é chefe no seu trabalho. É uma empresa. Tá. Ele trabalha. Em lugar, ele trabalha no setor. É. É. Tá bom. Que é. Tá bom. Não, a gente vai ter que deixar... Yo. É. Entendi sua pergunta. Eu perdoei. Eu tenho expectativa que o outro também me perdoe. Ou às vezes eu perdoo ele para receber o perdão de volta e esse perdão não chega. Não, nego, não é assim que funciona. Funciona da seguinte maneira. Você cometeu algo com meu menino. Vamos supor. Aí ele fala, eu te perdoo, mas da boca para fora, mas a sua alma tá guardando aquele sentimento. Mágoa. Ainda, mágoa. Quando você vai perdoar, é para você ficar livre daquilo. É. Você tem que perdoar de corpo e alma. Esse é o verdadeiro perdão. Esse é o verdadeiro perdão, corpo e alma. Uhum. Não adianta falar, eu te perdoo, vai ficar guardando mágoa. Uhum. Entendeu? Tá. Na hora de a gente conversar, eu ficar meio acanhado, uma coisa assim. Então quando você vai perdoar, tem que perdoar de corpo e alma. Eu te perdoo e não guardar mágoa. Sentir só felicidade em ver aquela pessoa perdoada. Pra terminar, manda uma mensagem pro médium que tem sete catacumbas no seu oráculo espiritual e quer honrar esse Exu, como é que ele se comporta, o que ele deve fazer, como é que é. Sim. Uhum. Olha, sim, as sete catacumbas não é tudo igualado. Uhum. Mas é uma linhagem muito boa, que trabalha na linha da cura e defensão. Uhum. Na defesa. Defesa. Se você trabalha com seu 7, seja com qualquer outro guia, tem que honrar ele. Ele merece ser honrado. Se ele busca o bem, ele merece a sua... como que se fala? Sua honra. Então tem que honrar, seja catacumba, seja qualquer outro. Porque eu não sou melhor que ninguém. Ninguém é melhor que eu. Então, tudo tem que ser honrado de forma igualada. De corpo e alma. É assim que é. Salve, seu sete catacumba. Sarava, eu vou sair. Minha noite vai chegar. Vai chegar? Tá bom. Ah, Exu. Explica pro seu meia-noite que a gente vai numa outra oportunidade, de repente, falar mais longamente com ele e hoje a gente vai pegar mesmo uma mensagem dele. Tá. Tá bom? Pra ele também não achar que a gente tá que é gostando mais de um, gostando menos do outro. Porque que tem que ficar pouco tempo. É. Ele tá preparado, mas vamos devagar com as coisas. É. Agora eu passo pra ele.